prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Abra coração. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma super edição do seu Máquina do Tempo. Nesta segunda-feira, dia 23 de setembro de 2013. Aqui, a gente recorda as músicas que ficaram imortalizadas na sua memória. O melhor dos anos 60, 70 e 80. Eu sou Vanessa Cairone e a gente abre o Máquina do Tempo de hoje com o Iazul, Only You. Looking from a window above, it's like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away. Won't you hear me? All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I we've come, my baby. We

Canções que não saem da memória. Memória. Máquina do Tempo. E esta foi a nossa primeira sequência de hoje. Nós vamos para um rápido break e daqui a pouco eu volto. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Uma hora com os clássicos do passado. Do passado. Máquina do Tempo. Grandes nomes da música e seus maiores sucessos. De volta com Máquina do Tempo, aqui na sua melhor sintonia. Eu quero aproveitar e agradecer o seu carinho, ok? Por aqui você confere os grandes clássicos do passado durante uma hora. E abrindo mais uma sequência, tem Spandau Ballet, Lifeline. Changing a color, she's off to the shore. She rides the soul train of the side, of course. Ooh, heading straight for war. Ooh, I want the good life. Ooh, yeah, yeah. Give me the good life. Whoa, whoa, whoa. Baby, you satellite. If you're ready to see me move to get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving, and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love stuck holding you tight. Hold me tight, y'all. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Saps bomb, saps bomb, you're my saps bomb. You can give it to me when I need to come along. Saps bomb, saps bomb, you're my saps bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Saps bomb, saps bomb, you're my saps bomb. You can give it to me when I need to come along. Saps bomb, saps bomb, you're my saps bomb. And baby, you can turn me on. Por aqui você curtiu mais uma super sequência do nosso Máquina do Tempo, que volta já já, logo após o intervalo. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Estamos de volta, Máquina do Tempo e os maiores clássicos da música em destaque aqui na sua rádio preferida, Máquina do Tempo. Voltando com a última sequência do Máquina do Tempo e pra abrir agora tem Simple Minds, Promise You a Miracle. Oh,

Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. In the name of love. com esta super sequência, a gente encerra mais uma edição do nosso Máquina do Tempo. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário. E um grande beijo no seu coração, grande abraço e até lá. Tchau, tchau.